Atenção, neste sábado tem saldão no depósito das Casas Bahia. São milhares de produtos à sua disposição. À vista, a preços de oportunidade. Ou a prazo pelas melhores condições de pagamento. Lembre-se, é neste sábado, dia 26, a partir das 9 da manhã. A quantidade de produtos é limitada, por isso, quanto mais cedo você chegar, mais oportunidades irá encontrar. Anote o endereço, quilômetro 18 da Via Anguera, próximo ao Pico do Jaraguá. Casas Bahia. Areia, pedra, ligue para TECI 450-1698. Ano 90, Festa Brasil. A Giate, distribuidora de fogos do Grande ABC, estourando a boca do balão no alto atacado em toda a linha de fogos de artifício. Festejo com a Giate, atacado e varejo. Mamma Mia é a Copa 90. A Giate, é claro. Rua Princesa Isabel, número 70, no centro de Mauá. Telefone 450-1990. Brasil! Farmácia R. Fernandes, a gigante do Jardim Jair, onde você encontra tudo em medicamentos, perfumaria e manipulação, informa a hora certa. Acerte o seu relógio. 3 em ponto em Mauá. Boa tarde. Lugar, 764, operando em 1490 kHz. Sistema Mauá de Comunicação. Música, esporte, notícia e prestação de serviços. A sua rádio Mauá. Rádio Mauá, notícia. Ao contrário do que anunciara a CBF, a torcedora Rosineri Melo, a fogueteira, não precisará pagar 25 mil francos suíços, ou seja, 3 milhões e 600 mil cruzeiros, por ter lançado um foguete sinalizador no Maracanã durante a partida Brasil e Chile. Segundo o juiz Custódio Tosser, a multa imposta foi de 20 mil francos. Mas ela só precisará pagar 5 mil, ou seja, 700 mil cruzeiros. O valor reduziu para 1/4. Isso tudo só por ter jogado um sinalizador e causado uma pequena confusão. Pior que ela declarou que ia pagar os 3 milhões e 600 mil. É claro, tá certo ela. Um cachorro quente. Haja cachorro quente. Brasil! Público no secretário de interesse sobre o número de telefone de São Paulo. Faça esse exercício. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Repita comigo. 1, 2, 1. É só buscar sempre o número 1, 2, 1 e falar diretamente com a telefonista em São Paulo. Não esqueça, informações sobre o número de telefone de São Paulo, disse 1, 2, 1. CBC, Companhia Telefônica da Borda do Campo, ajudando você a viver melhor. 3 horas e 2 minutos. Se você preferir 15 e 2 agora, você já imagina se o juiz decreta ela para dar para instituição de caridade. Essa mulher vai ficar fazendo uma coisa. Aquele lá eu não conheço. Eu nunca vi. Se alguém me der na mão, puta lá, puxa a cordinha, manda bala pra ver o que acontece. Não, mas a culpa toda aí, eu acredito que foi do próprio chileno. E era aquela encenação toda, sem necessidade.